devia estar contente porque eu tenho um emprego. Sou um homem respeitado e ganho 100 mil cruzados por mês. Eu devia agradecer ao Senhor por ter sucesso na vida. Eu devia estar feliz porque comprei o meu Monza 86. Eu devia estar alegre por morar aqui em Sampa depois que passa fome lá na cidade maravilhosa. Eu devia estar sorrindo por ter vencido na vida, mas eu acho isso uma piada perigosa. Eu devia estar contente porque eu consegui tudo que eu quis, mas eu confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir e eu pergunto, e daí? Eu tenho tanta coisa pra fazer e eu não vou ficar aqui parado. Cachorro não!